Descendo a Penha, Brasil aos 33, pé no chão, e na já só confusão. Dessa vez nem vou por lá. Cush. Descendo a Penha, Brasil aos 33, pé no chão, e na já só confusão. Dessa vez nem vou por lá. Cush, cush. Tô aqui do alto pensamento grande. Olha lá, eles são tão pequenos. E vou continuar com os pulmões a pleno vapor onde for, se tiver parado, ande. Eu só quero cush, cush, cush, cush. Foda esse acaoro, isso nem se discute. É acaoro, isso nem se discute. Isso nem se discute. Se fazem de cegos, massageando os egos. Mão pesada, um martelo macetando os pregos. Não vim pra ser mais um, meus manos, ideia. Fui pras redes sociais, nas ruas, ideia. A nota mais importante de um jornal que ainda não foi impresso. Comento no bairro, o som tá tocando nos carros, papo de progresso. Já tive meus tempos de louco, por sorte já escapei de uns processos. Acapo com ouro, nova máquina de fazer sucessos. Sem meias palavras, e se algo não me agrada, eu logo digo que detesto. My best word, os que dizem que não presto, F word. Pro meu estilo não tem password, nem truque, eu não vendo nem empresto. Asshole, sou humilde, mas honesto. I rhyme my culture. 2 anos sem me ver, nem vem me pedir cigarro. Nem perguntou de ninguém, quer saber se eu vim de carro. Era mais fácil colar junto enquanto tava tendo. Sem mágoa, sua fonte já secou, sem água, irmão, tá valendo. Foi seu tropeço, conheço tanta gente que nem reconheço. Nos meus piores dias eu me fortaleço. Eu sei quem tá do lado aqui desde o começo. I got those fat blunts, mad beats. My nights, my snap, my crazy drums, my checklist. Pra se endoidar no seu beats, padre com beats. Vai, minha trilha do rolê, sente o rastro quando eu passo de você. Smoking and driving. E tem pra todos, pra estralar de Fusco, de New Beetle. Seu grupo predileto, Acaoro, The New Beetle. Descendo a Penha, Brasil aos 33, pé no chão, e na já só confusão. Dessa vez nem vou pular. Cush, cush, cush, cush. Descendo a Penha, Brasil aos 33, pé no chão, e na já só confusão. Dessa vez nem vou pular.